um astronauta mira a lua e imagina a própria fuga, enquanto o Papa Sexto perde a paz. Pois já havia guerra fria, primavera, ditadura e os novos atos institucionais. E mais, o ano que não teve fim levou da luta Luther King e outros companheiros tão leais. A terra em terremoto, vide a foto nos jornais, as cores do Yellow Submarine. Um astronauta imagina paz.